Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hit List. Eu sou o Edu Sasser e hoje nós vamos aqui fazer um programa muito maravilhoso, um programa muito sensacional. E, como você já viu no título, não é um podcast de Smash ainda, porque estamos preparando tudo, preparando nossa roupa indiana, preparando o lençol, porque em breve você vai ter o melhor podcast de Smash que você já viu na sua vida. Vai ser um podcast maravilhoso, vai ser com muita dança, muita sensualidade. Mas hoje estamos aqui para quê? Para enaltecer e relembrar belíssimas canções que estiveram no primeiro lugar do Billboard, né? Da Hot 100 da Billboard. E eu não poderia estar sozinho aqui para poder tentar fazer esse hit parade, montar essa lista maravilhosa. Junto comigo aqui o nosso especialista em música, senhor Darlan Generós. Oi, gente, aí? Olha, eu já tô muito feliz porque finalmente a gente vai falar de um tema bom, né? Porque música, eu adoro música, eu acho que todo mundo gosta de música. E eu acho que é um tema que vai render muito, principalmente porque a gente vai falar de coisa boa, que é a música mais antiga, porque hoje em dia tá difícil. Eu fico animado de comentar sobre esse tema porque eu adoro música de todos os estilos, principalmente a música mais antiga de artistas que às vezes nem existem mais e a gente nem lembrava, e músicas que são muito presentes hoje, a gente não lembrava que era de 2000, 2001, 2002. Então acho que vai ser bem bacana da gente fazer esse resgate, e principalmente porque a gente vai tocar muita coisa que a gente geralmente não toca no programa. Exatamente. Hoje a gente vai tocar aqui as canções que estavam ali nos primeiros lugares, no primeiro lugar, né, pra ser mais exato, ao longo desses 11 anos. Aí você vai perguntar, mas por que não vai tocar, né, de 2001 a 2010, já que é, né, a década, não sei o quê? Porque o programa é meu, eu faço do jeito que eu quiser, e eu escolhi fazer 11 anos, fazer de 2000 até 2010, entendeu? Então, olha só, essa bucetuda do logado botando o pau na mesa, que isso, hein, Jorge? Desculpa aí, abraços, né, gente? Mas é a vida. Mas, gente, o programa é meu, eu faço do jeito que eu quiser, simples assim. Tá grosso ele, gente, hoje. Geralmente eu que dou patada nos outros, hoje é o Sassi. Ai, meu Cruz. Deus do céu. Mas antes da gente começar essa lista maravilhosa com belíssimas canções, eu vou tocar uma de 2000, né? E que provavelmente não foi nem a minha escolha, nem de Darlan. E daqui a pouco a gente vai voltar pra aí sim, a gente comentar um pouquinho do que aconteceu em 2000, né? Não só no mundo da música, mas no universo, no mundo, né? E eu tô vendo aqui que o Flamengo acaba de ser desclassificado da Sul-Americana, até onde eu entendi. Que é real time, né? Mais um motivo pra gente comemorar, né? Mais um motivo. Ai, ai. Então vamos tocar, Darlan, pra começar bem esse negócio, vamos tocar em sua homenagem. Em sua homenagem, vamos tocar Say My Name, Destiny's Child, e daqui a pouco a gente volta. Calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running games. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, better say my name. The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played, so prove yourself to me, I'm the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday, I know you say that I was doing things, something's going down, that's the way it seems, shouldn't be the reason why you're acting strange, nobody's holding you back from me, cause I know how you usually do, when you're saying everything to me times two, estamos de volta com o Hit List Top 1 da Billboard, né? Só na década de 2000 até 2010. E, Darlan, antes da gente começar a escolher as músicas, falar dos artistas, tudo, vale assim a gente relembrar um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil e no mundo em 2000, né? E é muito interessante que em 2000 a gente estava vendo um pouquinho, assim, pouca coisa de corrupção no Brasil. E não, foi acredito. Um ano em... Sim, e foi o ano em que o Celso Pita, né, ex-prefeito de São Paulo, foi denunciado esquema de corrupção. Jader Barbalho e a ACM estavam trocando farpas maravilhosas, se chamando de ladrão na TV Senado. Foi assim. Até, acho, um ano que não mudou nada, né? 16 anos depois, continuamos fazendo a mesma coisa. Exato! Foi o ano em que descobrimos que Lalau roubou 169 milhões, né, nas obras do Terminal Regional do Trabalho de São Paulo. Que olha, maravilhoso. Que maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Em 2000 também a gente teve uma coisa bem triste, que foi o sequestro do ônibus 174, né? Que terminou lá com a morte da menina. Então foi uma coisa triste, uma coisa barra. E tivemos a eleição de George Bush, né? Foi eleito aí naquela maluquice ali das contagens dos votos, que ficou meio sombrio, né? Ele foi eleito o presidente do USA. Em 2000, tivemos uma coisa relevantíssima, maravilhosa, que No Limite foi ganho pela Gordelaine. A primeira edição de No Limite eu foi ganho pela Gordelaine. Gritando em cima da pedra, nunca vou esquecer. Aí o helicóptero da Globo rodando assim. Aí ela com o negócio na mão, com aquele símbolo, né? Que era tipo o troféu que eles pegavam, que eles juntavam os quatro elementos, ela gritando: ah, eu sou a vencedora. Matar, gente. Exatamente. Ai, ai. Na parte dos esportes, 2000 foi o ano em que o Brasil voltou a vencer na Fórmula 1. Depois de 7 anos, Rubens Barrichello, esse maravilhoso, venceu o Grande Prêmio da Alemanha e levou o Brasil ao lugar mais alto. Olha que maravilhoso, né, gente? Só sucesso, hein? Pô, foi maravilhoso. Em 2000 e 2000 também, o Guga, né, o labrador humano, se tornou o número 1 do ranking lá dos tenistas, né? Samba, maravilhoso. E ganhou pela segunda vez Roland Garros, né? E além disso, em 2000 tivemos Olimpíadas em Sydney. E o Brasil ganhou 12 medalhas e nenhuma de ouro. Olha que beleza, que maravilha, né? Mais ou menos por aí. Foi bastante coisa boa, né? Só que não, né? Só que não, né? Que maravilhoso, né, gente? Eu acho que, assim, eu tô impressionado como os anos passam e o nosso contexto continua o mesmo. Mas na música, as coisas estavam um pouquinho diferentes, né? Porque nos anos 2000, Cristina Aguilera ainda fazia sucesso. Não, ela fazia sucesso em 2000. Começou a fazer em 2000 sucesso. Ela tava despontando, né, gente? Tava no primeiro CDzinho dela lá. Ela teve What I Go Want, né, que é o primeiro sucesso dela, que ela apareceu lá magrinha, com o cabelo dela lá meio vermelho, bicolor, né? E teve Common Over também, que foi um puta sucesso dela, que todo mundo conhece, que teve música em inglês, em espanhol, italiano, francês, sei lá, até aramaico deve ter sido essa merda. A gente tinha a Laia, né, que ainda era viva, antes da Beyoncé mandar derrubar o avião, né, desse que absurdo! A gente lembra, a gente sabe que tem um plot, né, que a Beyoncé mandou derrubar o avião, todo mundo brinca, né, obviamente é brincadeira, gente, tô falando sério, mas você sabe, né, que tem esse plot do avião, né, da Laia, você não sabe? A Laia ou a Lia? Cara, eu falo a Laia, não sei se é a Laia ou a Lia, não sei, todo mundo sabe quem é, né? Eu conheço como a Lia, né, gente? Ah, deve ser a Lia, então, e eu falo errado, mas não tem problema, mas o fato é que a Lia ou a Laia, ela era uma ex-namorada do Jay-Z, né? Nessa época aí do ano de 2000. E aí, o Jay-Z terminou com ela e começou a namorar lá em 2002, 2003, a Beyoncé. Foi quando lançou lá o Crazy in Love, que a gente deve falar mais pra frente. E aí, logo depois disso, o avião da Lia ou a Laia caiu. E aí as pessoas morbidamente brincam dizendo que a Beyoncé mandou derrubar o avião, tanto que até hoje tem a piada. Morbidamente. Quem fala mal da Beyoncé não anda de avião, que né, vai mandar derrubar. É, surgiu daí dessa cantora Alia ou Alaia, que morreu num desastre aéreo. Mas fala pra gente aí o que mais de bom tem aí em 2000, Sassi. Ah, cara, eu acho que foi um ano bem legal que a gente teve aí a Madonna, que tava voltando com o CD, com o Music, e inclusive foi a música de trabalho dela, né? Eu acho o clipe de Music bem legal. É esse que tem aquele homem lá, o Ali G, que tem, ele tá, tipo, motorista dela, parada desse tipo. Era um clipe de Music, não é? É aquela música da Music. Isso! É esse mesmo, eu acho. Acho que ela tá. E o que eu acho interessante, que, assim, no começo dos anos 2000, tem uma galera que, tipo, hoje a gente não ouve jamais, a gente não ouve mais nada. E a galera tava bombando em 2000, que é tipo, Santana, né? A gente já vê uns feats do Santana ainda, mas exatamente ele colocou, tipo, duas músicas em primeiro lugar, que foi o Smooth com o Rob Thomas, né? E também com o Maria Maria. Então, ele dois grandes sucessos em 2000. Assim como o Matchbox 20, que é a banda do Rob Thomas, também teve música no primeiro lugar, sabe? E hoje em dia, cadê Matchbox 20, né? Quem é Matchbox 20 da noite? Vira, né? Pra você ver como o jogo vira. E tinha também a Janet fazendo sucesso em primeiro. Tinha umas bandas ou cantores que eu não faço ideia de quem seja, tipo Savage Garden. Não faço ideia quem é essa banda. Ah, Savage Garden era famoso. Duas músicas, era, mas hoje deve ter, foi pra Record, então, né? Porque ninguém nunca mais ouviu falar. E tinha Henrique Iglesias em primeiro, enfim, NSYNC com It's Gonna Be Me, muita coisa boa, gente. Assim, eu acho que os anos de 2000, o ano de 2000 foi um ano que começou assim com o pé direito na música, porque a gente vê quanto artista bom a gente tinha e tem. E a gente via música de sucesso, música boa fazendo sucesso. Não era essas merda eletrônica que hoje em dia faz sucesso, que tem uma frase... Sabe uma música que é do Savage Garden? Essa é de 97, mas é dele. Que tem a versão de Sandy Júnior, que é aquele... Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Ah, eu conheço essa aí. Tá vendo? Mas eu conheço a música pelo Sandy Júnior. Pra mim, essa música era original do Sandy Júnior. Mas eu descobri, lá no nosso encontro em Brasília, lá com o pessoal dos seriadores, que nenhuma música brasileira era nacional, né? Sempre é uma versão de uma música de fora. Então eu não sabia que esse Savage Garden, ele tinha música que era cantada por Sandy Júnior, não. Mas, né? Pra mim, continua sendo flopado mesmo. Continua. Ninguém então, Dalla, o que a gente vai tocar pra poder encerrar esse primeiro bloco? Cara, eu acho que a gente podia tocar uma música que tocou muito nos anos 2000 e 2001, inclusive porque os anos 2000 também foram marcados, se eu não me engano, pela estreia de Malhação na Globo, né? Ou foi 2001? Não lembro, mas foi próximo a 2000. Eu acho que foi 2000. Acho que foi 2000, acho. É, Malhação na Globo. E em Malhação tinha uma música chamada With Arms Wide Open, do Creed, que tocava todo dia umas 200 vezes por programa. E aí no CD da Malhação, que na época eu tinha, gente, não me orgulho disso, mas eu só tinha 12, 13 anos de idade, então me perdoem se eu né, comprava CD da Malhação na época, enchia saco da minha mãe e do meu pai pra comprar CD da Malhação. Tinha essa música, e eu ouvia muito essa música, porque na época a gente comprava CD ainda. Então, eu queria tocar o With Arms Wide Open do Creed, porque é uma música muito legal, e que tocou muito na Malhação e tem muito a ver com a minha vida, assim, porque eu ouvia demais essa música. Tô bem. E eu vou tocar, então, Madonna Music, pra poder, né, dar aquela descontraída depois do Creed. Acho que eu vou tocar isso. Depois dos pulsos cortados, né? Vem a alegria. Vou tocar Music. Vamos tocar mais uma, Darlan, também? Vamos tocar mais uma pra encerrar esse bloco de 2000? A gente pode tocar uma... Né? Tocamos Destiny Child, tocamos Madonna, tocamos Creed. Vamos tocar o quê pra encerrar, então? Toca Cristina Aguilera, vai. Aproveitar que ela fazia sucesso, porque de 2005 em diante vai ficar difícil tocar, né? Que ninguém ouve mais. Mas vamos tocar, sei lá, Come On Over, vai. Come On Over é legal. Come On Over da Cristina Aguilera. Então vamos lá, então. Então vamos de Creed, Madonna e Cristina Aguilera. E daqui a pouco a gente volta. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Well, I da Billboard. Hit List de número 1 da Billboard na década de 2000. E agora a gente vai falar sobre a dobradinha do ano de 2001 e 2002. Acho que o grande fato desses dois anos assim é que era das Torres Gêmeas, né? Que completou esse ano 15 anos. E eu me lembro bem do que eu tava fazendo em 2001. Eu estudava à tarde e eu tava em casa, tava fazendo alguma coisa pra minha mãe, quando de repente entrou o plantão da Globo e mostrando aquela cena lá, e eu... Putz, cara, que bizarro, agora vai ter guerra, né? Porque a gente achava que tudo era motivo pra Terceira Guerra Mundial. E, cara, é uma parada que ficou realmente marcada pra sempre, né, Darlan? Poxa, não, eu lembro que em 2001, quando teve o atentado, né, as Torres Gêmeas, eu tava no colégio, isso eu nunca vou esquecer, eu tava no colégio, se eu não me engano, eu tava na sétima série, e aí o colégio todo, assim, parou. Alguém ficou sabendo, porque não tinha muita internet naquela época, né? Alguém tava vendo televisão na Globo, na secretaria, não lembro agora, mas alguém espalhou pro colégio que tinha acontecido algo do tipo, e aí o colégio todo parou, todo mundo desceu pra se amontoar pra ver na televisão o que tava acontecendo. E foi realmente muito triste, né? Eu acho que é o primeiro grande atentado terrorista que eu me lembre, né, na minha vida. Acho que quando eu penso em atentado ou em barbárie, a primeira que eu me recordo é realmente o 11 de setembro. Foi uma coisa mesmo que ficou pra história e que é um momento bem triste, assim, da nossa história moderna, vai. Exato. 2001 também foi o ano que o PCC, né, fez aí uma série de rebeliões, foram mais de 25 penitenciárias e vários presos fugindo. Também foi o ano em que o Albert Viana estava pilotando, caiu no mar, ele ficou paraplégico, a esposa dele faleceu. Foi um ano bem tenso. Caraca, foi em 2001 isso. Caramba, faz muito tempo. Eu lembro 2001. Desse plot também, que o avião dele caiu, ele ficou um pouco desaparecido depois de quando acharam ele, ele ficou paralisado. Caramba, faz muito tempo. Sim, sim, ó, em 2001 também. Em 2001 tiveram várias barras. Também teve o sequestro de Paty Abravanel, que hoje é grande apresentadora, sucesso do SBT. Foi o sequestro. Sim, eu lembro desse plot, também ficou passou na Globo. Foi a primeira vez que você lembra que depois que... Não, tu lembra que depois que o cara liberou pra ser Bravanel, ele entrou na casa do Silvio Santos. E foi Silvio Santos refém um tempo, cara. Foi muito bizarro. Eu lembro disso. 2001 também foi o ano que o Brasil foi proibido de comercializar carne com os Estados Unidos e com o Canadá por causa da suspeita da doença da vaca louca. Eu lembro também disso. 2001, o SBT sambou na cara da Globo ao estrear do nada a Casa dos Artistas, sabendo que a Globo estreou o Big Brother, eles estrearam a Casa dos Artistas. Nossa, que saudade. Onde a gente, né, viu aí o surgimento do novo Alexandre Frota, tivemos a noiva do Chuck ganhando o prêmio. Pai, Supla, vai. Exatamente, Pai, Supla. Pô, foi demais. Nubia Oliver. Sendo chamada de pata Oliver, chorando. Nubia Oliver mega ídolo. Sim, Nubia Oliver que depois veio dizer que deu pra 500 caras, loucura, né, gente? Poxa, saudade desse reality, podia ter voltado, né? Que maravilhoso. E 2001 também foi o ano que a Cássia Eller faleceu, né? A gente já até tem um programa aí programado pra falar um pouco da Cássia Eller em breve. Uhum. Né? E o Guga foi campeão pela terceira vez de Roland Garros em 2001. Ficou 43 semanas em primeiro lugar no ranking da ATP. Pro Guga foi um ano excelente, né? Na verdade. Show. E pra música também foi um ano bem legal, né? A gente tem aqui um ano em que o primeiro lugar ficou, assim, pra galera que é mais voltada pro Black, pro Soul, né? Pro Hip Hop. A gente teve Jennifer Lopez com Ja Rule. Essa parceria foi durar muito tempo ainda, né? Muito tempo depois eles continuaram fazendo essa parceria. Tivemos mais Destiny Child, tivemos Shaggy, tivemos Alicia Keys surgindo. Acho que foi a primeira música da Alicia Keys que fez sucesso foi Fallen, não foi? Nesse que é um hino, né? 2000. Fallen, nossa. E é impressionante que faz sucesso até hoje, né? Tipo, 2001. Se você entrar no iTunes hoje, essa música tá no top 100 ainda, porque é uma música que é, assim, atemporal, é muito boa. Exato. Tivemos uma música que eu gosto muito, que eu digo que foi a primeira música pop que eu ouvi quando eu comecei a ouvir rádio com mais frequência, que foi Lady Marmalade, né, que é da trilha do Moulin Rouge. Uhum. E eu me amarrava em ver esse clipe, eu adorava esse clipe. Eu vi ele na MTV direto, aí, tipo, na época ainda tinha o Disque MTV. E os clipes ficavam lá um tempo, depois saíam. E aí eu fiquei sem TV a cabo nessa época, e eu lembro que eu ficava perseguindo pra ver esse clipe no Clipe Mania da Bandeirantes. Sabrina Parlatória. E era muito bizarro, porque o clipe ficava muito pouco tempo no Clipe Mania. Então, às vezes, tipo, Lady Marmalade aparecia na 20ª posição, passava, sei lá, 3 segundos do clipe e acabou, sabe? Mas foi legal, foi legal. Sim, gostava. Eu olhando essa lista aqui, as músicas que mais me chamam a atenção são, obviamente, Independent Woman, do Destiny Child, porque foi a primeira grande música, pelo menos que eu me lembre, que levantou essa bandeira do feminismo, né, da mulher independente. É uma música que era tema do filme As Panteras, que eu gostava muito desse filme também na época. Gosto até hoje, assim, quando tá passando eu paro pra ver, e me assusta ver que esse filme é de 2000, As Panteras. É estranho pensar que a Cameron Diaz já era a Cameron Diaz há 16 anos, mas tudo bem. E a Lucy Liu também. Gosto muito do Outkast. E o que eu mais fico feliz em ver essa lista é ver que bandas como Nickelback faziam sucesso, sabe? Que verdade. Porque as pessoas pararam de ouvir música boa, gente. Eu ouvia muito Nickelback quando era mais jovem. Tipo, tem Shaggy, tem Alicia Keys, como você já falou. Você vê que Jennifer Lopez sempre escorada em alguém. Era no Ja Rule, agora é no Pitbull. Agora no Mr. World Wild. Mr. World Wild, Caleucho. E você vê Mary J. Blige, cara, fazendo sucesso. Eu tenho uma saudade gigante de Mary J. Blige fazendo sucesso, porque ela só faz música boa. Eu adoro a Mary J. Blige, confesso que sou fã da Mary J. Blige. E é por isso que a minha música, que eu gostaria que a gente tocasse daqui a pouquinho, não sei se vai ser agora ou mais tarde. Já pode pedir, já. É a música dela, Family Affair, porque eu me lembro que quando eu ia nas festinhas, tipo, do colégio, tipo, hi-fi, né, lembra? Festa americana, hi-fi, não sei como é que se chamam dos outros lugares do Brasil. Aqui no Rio a gente chamava de hi-fi, pelo menos onde eu morava. E cada um ia, levava uma coisa, os garotos geralmente levavam refrigerante, e as meninas levavam salgado, doce, sei lá. E todo mundo se pegava no muro depois, no final da festa. Magia, que loucura. Geralmente é assim. E aí, sempre tocava essa música, e essa música era muito boa, porque ela é muito dançante, ela é muito música de, sabe, de você sair e dançar. Eu adoro essa música. Vamos tocar Family Affair, da Mary J. Blige, pra dar uma animada nesse programa. Tô bem, e eu vou tocar então, já que você ficou falando aí da coitadinha da J-Lo, eu vou tocar então... J-Lo, né? Não vou tocar J-Lo, não. Vou tocar uma música que eu adorava, que sempre tocava nas sete mar da Jovem Pan, que era Angel, do Shaggy. Daqui a pouco a gente volta. My darling angel, closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Life is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Yeah. Looking back, shorty, always a mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in. Parada da Billboard. Esse 2002 foi um ano, acredito que um pouco mais pra cima, né? Nem tanto pra cima, assim. Acho que entre as coisas que marcaram 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil, primeiro mandato, né? Tivemos aí. Brasil foi pentacampeão mundial em futebol na Copa do Japão. Tivemos essas conquistas. Em compensação, foi o ano em que Tio Lopes foi morto pelo Elias Maluco enquanto fazia uma reportagem, né? Desapareceu e depois foi morto. George Bush declarou guerra ao Afeganistão e ao Saddam Hussein. Pra poder ganhar dinheiro com a indústria de armas. Uhum. Exatamente. Também tivemos... o que acontece? Bambam surgiu para os holofotes, né? Eu acho que o grande acontecimento da história tá aí. Bambam surgiu, bem monstro! Bambam, mano. Eu gosto de dizer que eu conheço o Bambam pessoalmente, entendeu? Acho que foi o ponto alto da minha vida. Encontrar Bambam no Citar América da Barra, dormindo num banco. E eu estava lá no Citar América, eu tinha ganhado uma promoção. Porque lembra que nessa época tinha aquele reality show? Não sei se era 2002 ou já era 2003, não lembro. Mas na época que o Bambam era alguém famoso, tinha um reality show na Globo chamado Fama. Sim, e maravilhoso, Angélica Tony Garrido. E eu ganhei o ingresso da Globo pra assistir... Fama, acho que foi era ver final, quem? Vanessa Jackson. Algo do tipo. Vanessa Jackson na final. E aí eu fui, era a Vanessa Jackson e Anselmo alguma coisa, que acho que foi quem ganhou, né? Porque ela não ganhou, infelizmente. Não, ela ganhou, né? Vanessa Jackson ganhou o programa, jovem. É verdade. O cara ela só não ganhou lugar. Fama, mas o programa ela ganhou. Verdade. Ah, mas quem ganha fama, né? Tirando a Grazi. Mas enfim, eu fui pegar o ingresso. E aí quando eu cheguei no Citar América, porque a Globo.com, né, que era o site da Globo, que é o site da Globo, ela era lá no Citar América, não sei se é ainda. Ali os escritórios eram no Citar América. E aí eu tive que ir lá pegar o tal do ingresso. Chegando lá, está sentado no banquinho dormindo, Bambam. E aí eu chego no banco, aí eu olho assim e falo assim, gente, aquele ali é o Bambam. Aí eu viro e vou embora, porque eu não sou obrigado a pedir autógrafo pro Bambam, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto de dizer que eu tive a oportunidade de conhecer o Bambam pessoalmente. Que maravilhoso, gente. 2002, assim, foi um ano atípico pra mim, assim, tô vendo aqui na nossa lista de número 1. Tipo, são 54 semanas no ano e a gente teve, sei lá, 13, 12 músicas que ficaram em primeiro lugar, né? Foi bem reduzido, porque as músicas que ficaram muito tempo em primeiro lugar, né? Não teve uma grande alternância, assim. A gente teve mais, assim, teve mais Nickelback, teve mais Ja Rule, teve mais Jennifer Lopez, teve a Shanti. Eu acho que, assim, de novidade, assim, acho que foi. Pela primeira vez a gente viu ali o Eminem um pouco mais forte, né? Que chegou com a música que acabou levando ele ao Oscar, que foi o Lose Yourself, que é a música do trilha do 8 Mile, que é o filme dele. E a gente teve o Winner Single da Kelly Clarkson, que tinha acabado de ganhar o American Idol, também ficando ali em primeiro lugar. E foi um fenômeno, porque a artista de reality chegou ao lugar mais alto da parada da Billboard, né? No seu primeiro ano de artista. Pra dizer a verdade, foi o primeiro single dela. Que ela já chegou com o Moment Like This. Acho interessante. Cara, eu gosto do ano de 2002, principalmente porque ele é dominado por artistas que eu gosto. Tanto a Shanti com Always On Time, né? Lembra essa música? Com certeza. Eu lembro que eu comprava no Camelô aquele CD, aquele DVD. Todo mundo já comprou no Camelô, imagino eu. Aquele DVD hip hop da moda, hip hop tracks, volume 1, 2, 5, 18, sei lá. Não sei nem se existe isso até hoje, mas a Shanti e Ja Rule dominavam esses DVDs. Era com Mesmerize, com Always On Time, Nelly também, que fez muito sucesso nesse ano, tanto solo com Hot In Here, quanto no dueto com a Kelly Rowland, que é imortalizada até hoje, né? Dilema. Todo mundo conhece Dilema, exceto Leandro. Assim, são músicas que eu gosto demais. Tanto que a música que eu vou pedir pra gente tocar, em homenagem a esse ano maravilhoso de 2002, é Dilema, né? Porque, cara, essa música é a música de cantar no karaokê até hoje, velho. Então tá, pra gente encerrar o ano de 2002, então vamos tocar Dilema. E eu vou tocar... Agora eu vou tocar Jennifer Lopez. Vou tocar Ain't Funny. E vou tocar também... Nickelback, que a gente tava conversando antes de entrar no ar, que Nickelback era legal. Então vamos tocar How You Remind Me, que foi a primeira música do Nickelback que fez sucesso. Depois disso, nada mais. Barra. Então fechou então? Nelly fechou. Kelly Rowland, Jennifer Lopez, Ja Rule e Nickelback. E daqui a pouco a gente volta. No matter. the finest among the scene. Oh no, no. She got a man and a son though. Oh, but that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time. I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. Parada da Billboard. Murder Inc. It must be the ass that got me like, damn. If it get any fatter, man, the rule gon' have to get at her. And our situation won't matter. I come to make you smile in the freakiest manners. J to the L-O, hello. No, I'm not Lee Harvey, y'all's wall. I'm the rule and a shot call off the wall like MJ in his early days. It's the Inc. and Lopez now. You came around, now you wanna see what's going down. Trying to tell me how you want my time. Trying to tell me how I'm on your mind. See, you never had to be this way. You should've never played the games you played. Now I'm seeing that you're kinda lame. Knowing how the situation changed. Funny, funny, baby, that you want me when you had me. Love is crazy. I didn't understand. Now you're looking like a lonely man. I remember how you did me wrong. Now you're hurting cause my love is gone. Everybody gets a chance to burn. You can take it as a lesson learned. Funny day, funny baby that you want me. Parada da Billboard. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Estamos de volta com o Hit List das número 1, né, o top 1 da Billboard nos anos de 2000 a 2010. Agora a gente vai falar um pouquinho de 2003 e 2004, dois anos maravilhosos para as músicas, né, tudo. E acho que a gente pode começar falando de que 2003, vou começar falando das músicas, depois eu falo dos eventos do mundo, das tragédias. Que esse ano foi o ano que a Beyoncé começou a dar os primeiros passos como uma artista solo, né? Ela que vinha sendo o destaque do Destiny's Child, né? Ali a Kelly fez a participação na música do Nelly. E aí, em 2003, a gente teve realmente a Beyoncé lançando seu primeiro CD solo e mostrando que um pouquinho do que ela se tornaria hoje, né? Hoje ela é indiscutível uma das maiores estrelas do mundo da música, e ela chegou dando tapa na cara já com Crazy in Love, né? Uhum. Parceria lá com seu marido, Jay-Z Arruda, né? Jay-Z Arruda bombando, e já chegou ficando 8 semanas primeiro, e aí depois já emendou com Baby Boy também logo em seguida, mostrando que ia botar pra fuder mesmo. E eu gosto também de 2013, porque é um ano que, mais uma vez, né, o hip hop, o R&B foi um ano que fez muito sucesso. E é engraçado a gente ver isso, porque nessa primeira metade da década de 2000, o hip hop e o R&B, a música negra, era o que bombava, né? E depois de 2007, 2008, você vê que isso começa a mudar um pouco com as cantoras pop, com as bandinhas, e agora de 2010 em diante, com a música mais eletrônica, pop farofa. Então eu sinto saudade, assim, dessa época, que a gente tinha um 50 Cent fazendo sucesso, um LL Cool J, Outkast, Ludacris, sabe? Eu acho que a música meio perde um pouco sem esses caras, assim. Eu fico meio saudoso quando eu vejo essa lista. Eu tenho que falar que eu acho essa música do Outkast Reia insuportável. Pum. Gente, eu adoro essa música, acho bem legal. Nossa, música insuportável, gente. Eu acho essa música insuportável, Brasil. Mas vamos falar aqui, Darlan, de alguns acontecimentos de 2003, né? Em 2003 nós tivemos o quê? Tivemos Gugu colocando toda a sua credibilidade construída ao longo de anos, à prova, porque foi o ano que ele fez aquela entrevista falsa com o pessoal do PCC, né? Ah, que na verdade que era tudo armado. Verdade, eu lembro desse plot. E aí ele jogou, né, anos de credibilidade no lixo quando ele fez isso, né? Essa entrevista falsa. Tivemos aí o surgimento da Daiane dos Santos como, né, ginasta, porque ela ganhou o primeiro campeonato mundial, né, no solo e coisa e tal. Então, assim, foi o despontar de Daiane dos Santos. Tivemos Michael Schumacher ganhando seu 6º título na Fórmula 1, o que foi essa parada sensacional, assim, venceu, barrou tudo, mas de parte triste a gente teve lá o Saddam Hussein sendo, né, deposto e morto em breve, depois do, né, começou a guerra realmente para pegar, uhum, o que tinha para vingar, né, o 11 de setembro, não tem para onde correr, foi isso. E também teve aquela tragédia lá com o ônibus espacial, eu não sei se você lembra direito, teve um ônibus espacial, acho que o nome do ônibus era o Columbia, e eles estavam voltando para a Terra, e quando o ônibus chegou na Terra, ele explodiu e matou todos os astronautas que estavam lá. Nossa, eu lembro disso também. Isso é engraçado, como a gente sempre lembra das tragédias, né? Tipo, você tava falando aí das coisas boas, tipo, da Ilha do Santo surgiu, eu não lembro de nada disso. Mas você fala das tragédias, a gente lembra logo que é uma facilidade, né? Que as pessoas geralmente enfatizam mais as tragédias mesmo. Exato. E 2003 foi o ano também em que nos despedimos de Jorge Lafon, Vera Verão, uhum, né? Ele faleceu em 2003. E também o dono do grupo Globo, Roberto Marim, né? Uhum. Esse homem tão importante, morreu em 2003. Que horror, Darlan, que horror. O que a gente vai tocar, Darlan, de falar de 2004? O que, que a gente vai tocar? Ah, eu acho que a gente, em homenagem a essa questão da música negra, que eu sinto tanta falta, né? Eu acho que a gente tem que tocar 50 Cent, né? In the Club, que eu imagino que seja uma música que todo mundo conheça, que já dançou nas festinhas e tal, quando era mais juvenil. E quem, exato, não conhece, merece conhecer, porque essa música é um hino. Tô muito animado de fazer uma playlist com todas as músicas antigas e vou disponibilizar para as pessoas, porque são músicas obrigatórias, sabe? As pessoas precisam ouvir essas músicas. E eu vou tocar então a música do rapper branco, do Eminem, Lose Yourself. E daqui a pouco a gente volta. Música do Oscar, e ficou um bom tempo. Ela tava desde o final de 2002 no top primeiro e entrou o ano de 2003 em primeiro lugar. Verdade. Então vamos tocar Eminem e 50 Cent e a gente volta pra falar de 2004. One shot, one opportunity. Sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king. As Parada da Billboard. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in there getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in there getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me. Tudo bem, seu Dalla, chegamos a 2004. Já estamos quase na metade do programa, gente. Que loucura, como é que passa rápido, né, gente? Muito... É igual os anos, né? Eu, parece que eu vivi isso daí ontem. Eu tô falando de coisa de 2004. Tem 12 anos que isso aconteceu. Se chorei, se sorri, né? Importante que emoções jeito, eu vivi. Que barra, gente. Que maravilha. Vamos lá, então. Vamos falar de 2004. Que a gente começa a... Ainda é muito, muito dominado pela música negra, né? Esse 2004 foi o ano do Usher. A gente teve um ano ali que foi Ja Rule, Nelly, né? Esse ano a gente teve, assim, um domínio total do Usher. Ele colocou nada menos do que três músicas. Três músicas. Ele colocou, foi Yeah, Burn e Confession, no primeiro lugar. Exatamente. E teve My Boo também, né? Com Alicia Keys. Então foram quatro. My Boo, verdade. Que tocaram várias vezes ao longo do ano. Além disso, o que eu também quero falar é que a gente teve o primeiro single da Fantasia, que foi a vencedora da terceira temporada do American Idol, também ficando no top 1 da Billboard, né? Que foi o I Believe. Eu gosto da música, apesar de achar a Fantasia uma pessoa insuportável. Eu acho muita gritaria pra mim. Eu não gosto da Fantasia porque acho que... tem cara de que fala cuspindo. Eu odeio gente que fala cuspindo. Eu acho tudo muito gritado da Fantasia, mas eu particularmente gosto de I Believe. Acho uma música inspiradora, bonita, essa é a verdade. Em 2004, jovem, o que aconteceu? Tivemos um terremoto de 9. Tem alguém respirando, gente. Para de respirar, Brasil. Morre sem respirar. Gente, mas se eu morrer, como é que eu vou respirar? Nome de Jesus, gente. Não respira. Isso aqui não é meu ventilador? Pode ser meu ventilador, cara. Será que é o seu ventilador? Não sei. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Deixa eu virar ele pro outro lado. Morre de calor, mas não respira, gente. Ó, 2004. O que aconteceu em 2004 no Brasil e no mundo? No mundo a gente teve um terremoto que afetou todos os países do Sudeste Asiático. Foi um terremoto 9.4 na escala Richter. Foi uma parada bizarra, assim, que acho que nunca a gente tinha visto, entendeu? A gente também teve um atentado em estações de trem em Madrid, que deixaram mais de 190 mortos. Uma parada, né, feia. Bush foi reeleito em 2004 por causa de toda a guerra ao terror, né, coisa que estava acontecendo. Em 2004 tivemos Rede Record decidindo que ia brigar com a Rede Globo pelo horário de novela ali e fez a sua escravizaura. E também lançou o maravilhoso reality O Aprendiz com Topete Justus. Acho um programa muito justo, maravilhoso, né? Gosto muito desse programa, aliás. Também tivemos em 2004 que novela favorita de Leandro estreou, que foi Senhora do Destino. Senhora do Destino estreou em 2004 com Renato Sorrá, Nazaré Sambando, falando que odeia cheiro de couro, sente cheiro de couro, e também que não é boate, é boite. Se fala boate, mas se escreve boite. E em 2004 tivemos Olimpíadas na Grécia, né, em Atenas, Olimpíadas maravilhosas, onde tivemos aquele fatídico momento onde o Vanderlei foi empurrado por aquele maluco antes de chegar lá na linha de chegada, acabou chegando em terceiro, ganhou a medalha maravilhosa, que... No futebol tivemos o despontar de Robin e Diego, né, os meninos da Vila, foi maravilhoso também. E tivemos Michael Schumacher chegando ao seu sétimo título da Fórmula 1. Em 2004, pereceram Ronald Reagan, Leonel Brizola, Marlon Brando e Christopher Reeve, o Superman do cinema. Além do Yasser Arafat, né, o grande representante aí da Palestina, né, tava buscando a paz e pereceu em 2004. E aí, seu Darlan? 2004 foi um ano marcante. Eu não lembrava que esse atentado de Madrid tinha sido em 2004. Pra mim isso, esse atentado era mais recente. Agora, em relação aos títulos do Michael Schumacher, fica até chato, né? Ficar contando, porque todo ano ele ganhava, né? Tem nem graça comentar. Em relação à música, 2004 também é um ano que eu gosto muito. A gente tem a estreia aí de cantores ótimos como Ciara, tem esse sucesso do Usher todo que a gente comentou, muito merecido, diga-se de passagem, porque esse CD dele, Confessions, é maravilhoso. A gente tem Outkast bombando ainda, Snoop Dogg fazendo sucesso com Drops Like Hot, enfim, é um ano bem legal. Eu gosto das músicas que fizeram sucesso em 2004. Eu confesso que desses top 1s aqui que a gente tá falando, pouca coisa me agrada, essa é a verdade. Acho que é o ano que as coisas menos me agradam. Talvez porque a gente tenha ouvido tanto Yeah, eu no meu caso, tenho ouvido tanto Yeah e tanto My Boo, que eu meio que peguei um ranço, sabe, das músicas. E as outras não eram pra mim, essa é a verdade. Então eu confesso que é um ano que... é um ano que me irrita um pouco, assim, yeah, musicalmente yeah, falando. Só pra irritar. O que a gente vai tocar, jovem? O que a gente vai tocar pra encerrar esse bloco? Cara, eu acho que, como você odeia Yeah, eu acho que eu vou escolher Yeah só pra você ter que colocar ela na edição. Já tô brincando. Eu vou botar a Ciara Maibu. Eu gosto bastante da Ciara. Ciara Maibu? Ciara Gures, desculpa. Eu tava olhando Maibu e lendo Ciara. Meu cérebro não é muito rápido essa hora da noite. E aí ele juntou as duas informações e eu falei. Então eu vou querer Ciara Gures, que é uma música muito boa. Se eu não me engano, foi o segundo sucesso da Ciara. O primeiro foi One to Step, e é uma música excelente. Quem não conhece também, por favor, aprecie. Como eu não sou obrigado a tocar nenhuma dessas outras músicas que eu não gosto, eu vou tocar I Believe da Fantasia. Nice, Sasha, pelo amor de Deus. Você já viu esse gif? Que é um gif dela num show, não sei se isso era American Idol, porque eu não assisti American Idol, ou se era um show dela, que ela sai, tipo assim, arrastada do palco, carregada, e ela fica chorando, balançando a cabeça, tipo, não, gritando, assim, é muito engraçado. Não suporto. Então vamos tocar Ciara e Fantasia, e daqui a pouco a gente volta. I got a sick reputation for handling brawls. All I need is me a few seconds and more. Then it's a wrap. Tell the lady bring my lap, and I ain't coming back, so you can put a car right there. I'm the truth, and I ain't got nothing to prove. And you can ask anybody, cause they seem to do it. Barricades, I run right through them, I'm used to them. Throw all the dirt you want, no use. Still won't have a pen up in a fabulous room. I'm back, picking out a basket of fruit. I love you, boo. Yeah, freaking Petey, love you too. You know how I do. You may look at me and think that I'm just a young girl, but I'm not just a young girl, baby. This is what I'm looking for. Sexy, independent, down to spend it, type that's getting stoned. I'm not being too dramatic, that's the way I gotta have it. I bet you want the body, bet you got a body, bet you a hot body, makers I talk. Estamos de volta com a hitlist dos número 1 da Billboard, né? Estamos a 2005 agora, estamos na metade da década, metade do programa. E eu gosto bastante de 2005, tem muitas músicas que eu acho maravilhosa, né? Apesar das pessoas odiar a Gold Digger, eu amo essa música, amo Jamie Foxx cantando. Quem odeia a Gold Digger? Essa música é um hino. Gente, essa música é maravilhosa. Mas assim, de todas que eu mais gosto de 2005, das que foram o primeiro lugar, é Candy Shop. Porque assim, por mais que eu tenha gostado do 50 Cent no In Da Club, mas esse clipe de Candy Shop é maravilhoso também. É muito bom, eu adoro, gente. E é muito, eu gosto muito da música porque ela faz uns trocadilhos muito bons, tipo, vou te levar na loja de doces, vou te dar um pirulito pra você chupar, não sei o quê. Aí o clipe são umas mulheres mega gostosas, assim, tipo, seminus, tipo, se esfregando, e aí, tipo, chupando pirulito e mordendo alcaçuz, sabe? Quem nunca viu esse clipe, por favor, coloque no YouTube. 50 Cent Candy Shop. É muito bom. É muito bom mesmo. Dando uma passada rapidamente nos acontecimentos de 2005, que a gente teve a morte do Papa João Paulo II, né? Ele pereceu e aí assumiu aquele Papa que era a cara do Satanás. Uhum. Que agora é o Temer, né? O Temer do Papado. Bento 16, né? Lembro disso. Bento 16, exatamente. Bentinho 16. Aquele padre que era meio nazista, né? Você tinha cara de mal, ele. Uhum. Em 2004, tivemos a estreia do maravilhoso programa que está até no... no 2004, 2005. Não, 2005. Né, o programa que tá no ar até hoje, que é Hoje em Dia, da Record. Olha que maravilha. 2004 é o ano de Grey's Anatomy, gente. Olha que delícia, olha que mas sucesso. 2005 já chove. É verdade, eu esqueci, mas vou falar 2004, gente, melhor ano do Grey's Anatomy, amo. Não, 2004 foi um ano maravilhoso para séries. Tivemos Grey's Anatomy, né? Tivemos Housewives, Don't Lost, House. Foi a melhor fall season de todos os tempos, foi 2004, 2005. Verdade. Fato. Saudade de 2004. Tivemos São Paulo campeão mundial em 2005, né? E Fernando Alonso venceu pela primeira vez o campeonato de Fórmula 1. E tivemos o perecimento de Golias. Ronald Golias pereceu, além de Clóvis Bornai também pereceu em 2005. Pra gente passar pra 2006, eu vou tocar... Você vai tocar Candy Shop, Darlan? Não, mano, pode tocar. Não. Então eu vou tocar Candy Shop, então, você. Cara, eu vou colocar... A gente ainda não cantou, a gente ainda não escolheu nenhuma música da B.I.M. Maraia, de Elusive Chanteuse, então eu vou escolher... Amo. We Belong Together, né? Que é essa música maravilhosa de Mariah Carey, que ficou 800 anos em primeiro lugar na Billboard. Acho que foram 18 semanas ou algo do tipo. Acho que foram 18 semanas. Que foi uma música, música maravilhosa, que eu adoro de verdade. Uma música que, né? Aquela música que você tá na depressão, assim, jogado no chão, olhando pra Gillette, se você se corta ou não. Aí você escuta essa música, você resolve fazer a Demi Lovato se cortar. Porque é uma música maravilhosa. Eu gosto de verdade. Ó, vale dizer que entre essas 500 semanas que o We Belong Together ficou em primeiro lugar, apareceu uma pessoinha ali que ficou no meio disso e tirou essa primeira posição da Mariah Carey no tempo, que foi a Carrie Underwood, que também tinha acabado de vencer o American Idol, e ela chegou ali com seu winning single, né, que foi o Inside Your Heaven, também na primeira posição. Vale lembrar que Carrie Underwood e Kelly Clarkson são as vencedoras mais bem-sucedidas do American Idol. Carrie Underwood, aliás, quando se fala de premiação, assim, ela é até muito bem mais sucedida do que a Kelly Clarkson. Porque Country, ela já ganhou, né? Sei lá, ela já ganhou uns 4, 5 Grammys já, é uma parada bizarra. Esse ano ela vai ser homenageada no American Music Awards, lá no Country Music Awards, lá, vai ser homenageada, vai ser bem legal. Merece. E só também pra passar em branco, esse ano foi o ano em que Gwen Stefani, né, lançou seu CD solo, né, e atingiu a primeira posição com Eu Não Sou Tapetinho ou Holla Back Girl, né? Que é essa música dela maravilhosa. Eu só não entendi porque que não tem a... Eu prefiro a Rich Girl, né? Mas Rich Girl foi primeiro? Acho que não foi. Acho que foi o primeiro single desse CD. Mas não foi primeiro lugar. Às vezes o Holla Back Girl foi... Mas Holla Back Girl é aquela... Eu não sou tapetinho, eu não sou tapetinho. Não é assim. Desmashi. Então, essa música é legal também. Então, mas a gente vai tocar We Belong Together, que agora eu tô na vibe gótica trevosa, e aí a gente vai ouvir Mariah Carey e The Elusive Chanteuse. E depois tem 50 Cent Candy Shop, convidando você pra chupar um pirulito daqui a pouco. Ah, é. Adoro o nível desse programa, gente. Maravilhoso. Fino, né? Fino. Elegante. Como... Mas vamos lá, então. Taste the How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a, in the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the. After you work up a sweat, you can play with the. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your girl, not in your I hand. I take you to the candy shop. I let you lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. É, 2006, seu Darlan, 2006. Estamos de volta, né? Estamos de volta não, né? Continuando aqui esse bloco. 2006. Muita coisa aconteceu em 2006. E 2006 a gente já vê que ia dar uma meio uma mudada, né, Darlan, ali na configuração desse top 1. Uhum. Se a gente tinha muita coisa black, muito hip hop dominando, acho que de 2005 pra 2006 começa a mudar, vem uma tendência assim um pouco mais pop, né? É, e não só pop, porque acho que tem dois exemplos aqui de músicas que não sei o que elas são, acho que elas são só, né, que é o We Are Beautiful do James Blunt e o Bad Day do Daniel Powter, que não são necessariamente um pop, são músicas chatas e, tipo, ficaram ali. É uma música mais alternativa, vai. Uma vibe mais. Exato! Diferente. Né? O Country também tem Taylor Hicks, né? Country do American Idol. Nossa, odeio Taylor. Odeio também. Taylor Hicks. Gostaria de dizer que é um dos piores vencedores da história de American Idol. Só lixo. Não, ele tirou o título da McPhee, gente. Eu lembro, McPhee Lick My Lips. Eu acho que a gente deveria tocar Lick My Lips em homenagem a McPhee e esquecer esse bosta. O McPhee perdeu pra esse lixo. Tá bom que depois o McPhee foi fazer dança do Lençol e Smash, né? Venceu na vida, né? Da volta por cima. Claro. E agora tá aí a série de sucesso, Scorpion, né, Brasil? Terceira temporada. E lançando vários singles de sucesso aí, só que não. Mas tudo bem, agora ele é triste. Que maravilhoso. Mas ó, esse ano tem umas músicas boas, cara. Tem, ó, tem Beyoncé atacando no cinema com a Pantera Cor-de-Rosa, esse filme maravilhoso, só que não. Que eu adoro essa música. E que ela é branca, né? Finalmente é branca do filme, que, né? Aquela personagem dela é branca. É, tem Soul Sick do Neil, que tocou 800 vezes. Que era também, Soul Sick. Que também vinha no Hip Hop Tracks da Moda 5 no DVD. E aí eu acho que com o Soul Sick do Neil começou a ter aquelas músicas de resposta, lembra? Exato. Tem, tipo, um cantor lança uma música, aí vem um Ru avulso pra fazer sucesso, pega a mesma batida e faz uma música de resposta. Eu lembro que teve uma música de resposta do Soul Sick. Teve Chão Pouco, também tava fazendo sucesso na época com Temperatura, que eu amo. Rihanna surgindo, né? Com SOS. Quando a gente não vai falar de Rihanna, porque Rihanna a gente teve um hit list só pra ela. Tem um programa só dela, né, gente? Uh-huh. Dona. Quem quiser saber mais, pode ouvir o hit list Rihanna aí, que eu não lembro o número, mas... Se não me engano, é o 06 ou 08, mas você pode procurar aí no seu iTunes. Vai estar no link aqui, vai estar no link aqui. Teve carreira solo de Ferg, carreira solo de Justin Berlake, teve Nelly Furtado bombando de volta, enfim, tem muita coisa. Aí com No Matter. Ah, é, porque a Nelly Furtado saiu da fase I Like a Bird, né, e foi pra fase piranhona, né? Ela saiu da fase Vender Minha Arte na Praia pra fase Vamos Arrastar a Xereca no Chão, porque... E ela fez muito mais sucesso arrastando a Xereca no Chão, porque o Promiscuous é lembrado até hoje, gente. É muito, muito, muito boa. Quando toca Promiscuous em qualquer lugar, a pessoa já mexe o ombrinho, já... Como? Já claramente. Faz aquela... É a música pro crime, né? Aham. Uhum. É a música pra você, né? Ir pra Boit, como diria Nazaré Tedesco. Ir pra Boit. Ai, que maravilhoso. Inclusive, essa música eu vou pedir pra tocar, pra dar uma animada nesse, né? Já que a gente já tocou tanto gente... Rihanna, tanto Beyoncé, tanta porra toda, vou tocar uma Nelly Furtado que a gente geralmente não toca com uma música legal, vai. Tá, e eu vou tocar então pra gente poder passar pro próximo bloco, vamos tocar Justin Timberlake, Sex Back, né? Tum. I'm bringing sexy back. Gostei das músicas, é uma coisa bem animada. A gente mantém o nível, né? Todo mundo como? Ralando com o no chão. Como os Aladdin. Don't have big gun. Então vamos tocar então Promiscuous e Sexy Back daqui a pouco. feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. If you're looking for a girl that'll treat you right, if you're looking for in the daytime with a light, you might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Miscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for? Miscuous girl, you're teasing me. You know what I want, and I got what you need. Miscuous boy, let's get to the point, 'cause we all are gone. You ready? Roses are red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you could handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'm a lady. Parada da Billboard. Estamos de volta com o penúltimo bloco. Penúltimo bloco? Sim, penúltimo bloco deste hit list maravilhoso. É, penúltimo bloco desse hit list maravilhoso. E agora vamos falar de 2007. Né? Gente, eu esqueci de falar os coisas tudo de 2006, né? Que foi o Brasil passando vergonha na Copa. Esqueci de falar. Deixa pra lá, ninguém quer saber dessas vergonha do Brasil. Tá passando vergonha até hoje, neném. Então, vergonha com vergonha, a gente conta de agora. Ó, o Brasil passou vergonha da Copa em 2006, Lula se reelegeu, Saddam Hussein foi condenado à morte em 2006, né? Felipe Massa ganhou na Fórmula 1 pela primeira vez, Bussunda morreu, Raul Cortez morreu. Foi intenso. James Brown morreu, né? Tudo isso em 2006. Bussunda morrer foi uma barra, porque o Shrek mudou de dublador, né, gente? Foi tenso. Não consigo ver mais. Tenso. Foi muito chocante pra mim ver no cinema ver outro dublador que não era Bussunda, né? Exato. Vida. E aí, em 2007, se teve aquele ano lá, que foi 2005, né, que a gente falou que teve pouquíssima música... Esse ano, como tinha muita gente fazendo muita coisa legal, eu acho que é um dos anos que mais tem música, assim, diferente na Billboard, né? Não, não teve a repetição, assim. A música ficou bastante tempo, ficou. Mas a gente teve, sei lá, umas 20 músicas aqui, brigando com o primeiro lugar. Acho que vale a gente destacar Umbrella, que foi quando a Rihanna saiu da fase moleca pra fase também piranhona também. E aí, né, veio pra debaixo do meu guarda-chuva. Uva, debaixo do meu guarda-chuva. Né? Exatamente. Ela e Jay-Z, né? Jay-Z e Arruda. Tivemos também Nelão Furtado, com mais duas músicas, né? Que foi o Say A Right. Gosto muito de Say A Right, gente. Eu também gosto. E também teve aquela que ela cantou com o Justin, com o Timbaland, né? Give It To Me, exatamente. Esse ano, 2006-2007, a Nelly Furtado bombou, né? Eu acho que tudo que ela não tinha feito sucesso antes, ela fez nesses dois anos. Mas pra exato. Mim, o grande destaque dessa fase aí é Akon, né? Avril Lavigne. Não, Akon com essa vibe dele... Nobody wanna feel. Quem não cantou essa música na vida? Todo mundo já cantou essa música. É, Maroon 5, teve Avril Lavigne, né, voltando com uma música mais pop, porque ela mudou, né, morreu, foi substituída por um robô, né, e aí voltou toda pop, chiclete, garotona, porque Avril Lavigne antes era gótica, trevosa, skateira, e aí ela morreu, foi substituída por um robô, né, e aí voltou com Girlfriend, essa música, né, super chiclete. Maravilhosa essa música. Né, toda garotinha. A gente tem Sean Kingston, né, Suicidal. Era o que eu queria fazer quando eu ouvi essa música. Suicidal. Suicidal. Eu odiava eu essa música. Eu também. Teve Fergão, né? Fergão com Peter Petrelli em Big Girls Don't Cry. Quem não lembra? Ah, é. A música que Sammy fala que pegou o amigo dele do... O rabo. Dando rabo. O amigo dando rabo ao som de I hope you know. Ai, gente, que merda. E teve... Tô falando junto. Foi o ano do Chris Brown também, né? Espancador de mulher, igual o Pedro Paulo, né? E fez sucesso com Kiss Kiss, fez sucesso com aquela outra música dele lá, Gimme That, que começou a namorar a Rihanna nesse ano. Ah, né? Exato. Não sei se foi nesse ano mesmo que ele deu uma esporrada na Rihanna ou foi no ano depois, mas já começou. Acho que foi no ano seguinte. É, já começou nessa vibe aí, né? Vamos deixar claro que Chris Brown bate mulher igual Pedro Paulo, né? Exato. E aqui, né? A lição, voltando com tudo, No One, uma das músicas mais tocadas da vida. E mais cantado nos realities, né? Uhum. E nos karaokês também. E a gente teve Beyoncé, né? Com Irreplaceable, né? E é verdade. Uma das músicas que eu mais gosto de Justin, que é What Goes Around Comes Around, né? Que tem a Scarlett Johansson no clipe, não é? Verdade. Verdade. Adoro essa música, gente. Gosto muito. Um dos primeiros virais da história do universo, antes da existência do YouTube, como a gente conhece ele hoje, que é a música do Soulja Boy, Crank That, que eu me lembro até hoje, eu fazendo o passinho do Soulja Boy, a velha louca, you have a Soulja Boy, you... Eu lembro até hoje eu fazendo esses passinhos, então eu acho que é importante dizer também. Ai, ai. Em 2007, a gente teve aqui algumas coisas bem ruins, né? Que foi aquele avião da TAM, né? Que foi fazer a aterrissagem, aí não chocou com o muro lá, matou, sei lá, quase 200 pessoas, né? Uhum. Também tive... 2007 foi o ano da frase que tia Marta Suplicy marcou e cravou na história, que foi o relaxa e goza. Uhum. Maravilhosa, né? Dona do mundo. Tivemos lá aquela coisa péssima que foi o massacre lá do um cara que invadiu a universidade lá na Virgínia e matou 32 pessoas. Também teve o menino João Hélio, que foi arrastado por quilômetros. Nossa, tá super horrível isso. Esse programa, tô adorando. Só lembrando que coisa boa. Passando atos aqui, né, coisa rápida. Kimi Raikkonen foi campeão da Fórmula 1 em 2007, né, o Homem de Gelo. E tivemos os perecimentos de Nair Belo, meu nome é Enéas, e Luciano Pavarotti também pereceram em 2007. Né? Que barra, gente. O que a gente vai tocar, Darlan, agora pra ver se levanta o astral? Ah, cara, eu acho que pra levantar um pouco, como a gente tá tocando muito pop e R&B, tem que tocar um rock agora, né? Porque a gente não tá tocando rock quase. Então, vai aí Avril Lavigne e Girlfriend, né? Segura esse rock. Você não pediu rock. Você não pediu rock? Então, segura esse rock. Girlfriend, eu acho. Ai, meu Deus, segura esse rock. E então, depois desse rock maravilhoso, vamos tocar Stronger, Kanye West. Né? Opa, muito bom. Então, vamos tocar essas duas. E já voltamos. I can tell you like me too. parada da Billboard. Work it, make it, do it, makes us older, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Right, let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real s- anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Vamos lá, seu Dalão, vamos falar de 2008. Que, assim como 2007, também foi um ano que teve muitas músicas, muitas coisas, né? E esse foi um ano, assim, peculiar e dominado por uma artista que foi... Duas artistas, né, na verdade, 2008. Que foi Rihanna e Katia dominaram a maior parte dessa parada de 2008. Uhum. Porque a Rihanna estava fazendo lá a terceira versão do Good Girl Gone Bad, né? Fazendo 500... A 18ª versão, né? Porque teve 18 lançamentos. E além disso, ela também estava fazendo várias parcerias, né? Várias parcerias. E a Katia lançou um dos CDs que eu acho que, particularmente, é um dos melhores da Katia, que é o Teenage Dream, né? Um CD muito, muito... Não, tô louco, não, tô louco. Foi calma. O primeiro, One of the Boys. Foi o primeiro. Ela surgiu, né, com I Kiss the Girl e I Like It, né? Instituiu a sapatonagem, né? Criadora a sapataria, da né? Uhum. A Amanda curtiu isso, né? Uhum. Na verdade, sapatonagem não, da bissexualidade, né? Porque ela tá em namorado e tá dizendo que ela gostou de beijar uma garota. Então, beijo mesmo. Verdade. Tivemos também Coldplay, né? Saindo da fase deprê e começando a entrar nessa fase dele, música dos Muppets também. Uhum. Pela vida. E tem uma aqui que foi vencedora de alguma edição do X Factor UK, que acho que da Alan Kurt, que é a Leona Lewis, né? Não. Também surgiu aí, ficou. Não gosta de Leona Lewis? Não. Gosto de gente que faz sucesso, ela é culpada demais. Ela ficou em três épocas do ano, ela ficou em primeiro lugar com Bleed Love. Mas é um hit, né? Um hit wonder, né? Tipo assim. Essa música, essa música realmente é muito boa, Bleed in Love, mas eu já ouvi tanto ela que eu enjoei, assim, mas na época realmente fez bastante sucesso, Leona Lewis. E a gente teve também a primeiro single, né? Womanizer, né? Falar, claro, né? Ela é dela que eu ia falar, né? Womanizer. Achei que fosse Make Me You. Make Me You. Não, foi Womanizer, né? Essa música é maravilhosa. Letra, né? Womanizer. A música é isso, né? É tudo bem. Mas pelo menos é legal, velho. Então vamos lá, ó. Em 2008, não adianta, sempre tem coisa ruim, é impressionante. Vou começar pelas coisas ruins, depois eu vou tentar falar algumas coisas boas, né? Em 2008 foi o ano que... Gente, acho que... Fala ou não falo das coisas? Fala, jovem. Fala, é bom para as pessoas lembrarem como a vida é difícil e tal. As tristezas, a gente sobreviveu, né? O caráter, né? Então vamos lá, em 2008 foi o ano que a gente teve aquela barbárie que foi o assassinato da Isabella Nardone, né? Eu lembro foi... desse plot. E em 2008 também foi o ano do sequestro, né? Acho que é sequestro, né? Que foi da menina Eloá, que o homem ficou lá sequestrando ela e depois foi dar entrevista ao vivo pra Sônia Abrão. Eu lembro, Sônia Abrão, melhor atriz do ano, né? Beijo, Sônia Abrão. Exatamente. Tivemos aí em 2008 também, agora vamos falar de coisa boa. Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2008, melhor presidente que esse país americano já teve. diga-se de passagem, né? Presidente do pop, Obama, Michelão também, da primeira dama do pop, maravilhosa, né? Ficou eleito com aquele slogan dele lá que era o Yes We Can, né? Maravilhoso. Em 2008, estreou Sequesola, né? Que já não está mais entre nós, pereceu. Mas, Sassi, eu achei que você fosse falar coisa boa. Em 2008, a gente teve Olimpíadas de Pequim, né? Olimpíadas de Pequim. Brasil ficou com 15 medalhas, 3 foram de ouro. Teve o César Cielo, que conquistou medalha de ouro no 50 livre. Mauro Imagem também ganhou lá com a circulação. E o que mais tivemos aqui de interessante? Lewis Hamilton foi campeão da F1. Adoro a população. E 2008 tivemos a estreia de A Favorita, essa novela que mexeu com o Brasil, né, maravilhosa, Flora e Donatella, e aquele twist no meio da novela que a gente descobriu quem era realmente a vilã, foi Samba, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Né? E em 2008 nós, né, pereceram Dercy Gonçalves, com 400 anos, Beto Carreiro e Heath Ledger, né, depois lá de interpretar o Coringa em Batman Cavaleiro das Trevas. Caraca, já tem 8 anos que o Heath Ledger morreu, meu Deus. Já tem 8 anos que ele partiu dessa pra uma melhor. Meu Deus. Né? Meu Deus. Mas o que a gente vai tocar então, Darlan, pra passar pro último bloco desse programa maravilhoso? Então, como agora vai começar a ter muita farofa, né? Farofa! Eu vou tentar tocar uma música ainda que não é tão farofa assim, que é, apesar de ser farofa, mas não é tão farofa. Que é Festa no AP, né? Que é Live Your Life, do T.I. com a Rihanna. Que é uma música que eu gosto muito, que é pra você ver o que é o poder de um artista de destruir uma música, né? Porque... se por um lado você tem Live Your Life, que eu adoro, aqui no Brasil a gente teve Festa no AP do Latino, que eu não aguentava mais. Tipo, olá, prazer, a noite é nossa. Tipo, não, não, Latino, não. Apenas não. E como a gente quer fugir dos artistas que a gente já fez o programa especial pra eles, a gente não vai tocar Neide, né? Então a gente quer fugir dos artistas. Então vamos tocar Pink com So What, né? Então vamos tocar T.I., Pink, e daqui a pouco a gente volta. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! Rihanna, let's get it! So live your life. You steady chasing that big bar, just live your life. Never mind what haters say, ignore them till they fade away. Amazing they are great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. We'd still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, how much I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me Parada da Billboard. Fight. Estamos de volta com o hit list de número 1 da Billboard. É claro que vai ficar muita música de fora, mas a gente vai deixar uns links pra você lá consultar o número 1 de tudo, fazer sua listinha do Spotify, pra ver os vídeos no YouTube, as coisas tudo. E agora chegamos aqui ao último bloco, né? Vamos falar aqui de 2009 e 2010. Antes de falar das músicas, vamos falar logo o que aconteceu em 2009. Em 2009, Michael morreu, né? Tava fazendo lá as filmagens, negócio tudo pro show dele lá, o This Is Us. E acabou que... This Is Us, gente? Você confundiu com a... Não, This Is It, né? Confundi com a série. Confundi a série. Eu assim, opa... Confundi com a série. A morte do Michael, eu não tô sabendo, eu vou ver. É, Michael pereceu em 2009. O avião da Air France também caiu, né? Tava indo pra Paris, matou 228 pessoas. Tivemos limite, né? Não dá, gente. Exato. Tivemos surto de gripe suína em 2010. Foi uma loucura, boom. E em 2010, surgiu um dos maiores ícones de personalidade da mídia, do universo, do mundo, do Brasil, que Renata foi Baiana. Geise Arruda. Geise Arruda. Geise Arruda, maravilhosa, surgiu em 2009, depois daquele evento bombástico do vestidinho rosa. Da Uniban, saudade, gente. Geise Arruda na Uniban sendo xingada, aí depois ela na Luciana Gimenez falando, ai, pô, tô muito traumatizada, é uma barra, não sei o quê. E realmente é uma barra, né, entendo ela, mas eu respeito Geise Arruda, gente, porque ela conseguiu fazer de uma situação isolada 7 anos de sucesso, assim, tá na mídia há 6, 7 anos, a mulher é bizarra, sabe, ela se reinventou. Isso ninguém nunca vai tirar dela. Jamais, jamais. Ela precisa reinventar. E em 2009 também, foi um ano que Leandro vai gostar de ouvir, foi o ano que o Rubinho Barrichello passou vergonha de novo, que tinha o melhor carro da Fórmula 1 e perdeu pro Jenson Button o campeonato. Foi o ano em que Flamengo foi campeão brasileiro. Abraço, né? Abraço, beijo. E foi o ano que o Brasil foi eleito, selecionado, escolhido, agraciado para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Já estamos com saudade. Os Jogos Olímpicos da geração, né? Saudade. Apenas. Saudade de Vinícius. Inclusive, eu tô gravando, o Vinícius está olhando para mim nesse momento aqui, na minha estante. E em 2009 pereceram Lombardi, que fazia as vozes do Silvio Santos, né? Oi, Silvio! Pereceu. É, Clodovil também pereceu em 2009. E Patrick Swayze morreu em 2009. Mas vamos falar de música, Darlan. Uhum. Que teve música boa, né? Em 2009. 2009 foi um ano que foi dominado. Né? Foi um ano que surgiu Gaga, né? Gaga Nice surgiu em 2009. Uhum. E ela dividiu, assim, o ano com Black Eyed Peas, que ficou 432 semanas em primeiro lugar com Bum Bum Pá, e depois a Gotta Feeling, que é a música, uma das músicas mais insuportáveis do universo. Não é, a Gotta Feeling é a música de você ouvir bêbado abraçando as pessoas na rua. É porque você não bebe, você é chato. Você odeia pessoas, eu também odeio. Mas quando e você não, isso. Né? Ah, mas quando eu bebo, eu adoro pessoas. Eu abraço pessoas conhecidas, faço amizade, jogo água na cara dos outros na rua. Sou uma pessoa do bem. Tá. Eu adoro a Gotta Feeling, porque é a música de você, à noite, abraçar os amigos e dizer vamos ser amigos, vamos ser felizes juntos, vamos gastar nosso dinheiro com cachaça e foda-se. Então eu vou tocar a Gotta Feeling aí, porque me lembra muito minhas amizades de open bar, que eu conhecia numa noite, virava o melhor amigo da vida. Foi a primeira porre real de tequila que eu tomei na vida, foi o som dessa música, então fica na memória a saudade. A Gotta Feeling, você quer tocar Pablo Vittar, né? Open bar. Mas infelizmente essa música não é de 2009, né? Mas desobrigado, né? Eu vi Pablo Vittar, desobrigado. Não dá, eu não consigo, desculpe. Não sou, ainda, como é que as pessoas falam hoje em dia? Ainda não sou desconstruído o suficiente pra gostar de Pablo Vittar. Adoro esse plot do desconstruído o suficiente. Então vou tocar a Agora Feeling e eu vou tocar a música que eu adoro, até porque ela também tá num filme que eu acho tosquíssimo, mas que eu amo, que é o A Verdade Nua e Crua. Vou tocar Florida, Right Round. Eu gosto muito dessa música também, adoro. Eu gosto também. Ai, ai. Até porque a gente vai fazer ainda o podcast da Gaga, então a gente não quer queimar as músicas da Gaga hoje, né? Vamos fazer Gaga Nice Cast em breve. Vai ser então, uma hora de Perfect Illusion no looping. Ai, ai. Amo Perfect Illusion. Agora eu consigo mais ouvir Perfect Illusion sem lembrar de Pepec Illusion, por causa de Luciano. Obrigado, Luciano, por isso. Então vamos tocar. Exatamente. Então vamos tocar I Got a Feeling e Right Round. E daqui a pouco a gente continua o bloco. A gente não volta. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Data Billboard. With yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Dewey, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner Patron every hour. Lil' mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody power. Então vamos lá, Darlan. Chegamos ao ano derradeiro, chegamos a 2010, né? Chegamos a 2000, que foi o ano que Dilma foi eleita para seu primeiro mandato. Foi o ano que a palhaçada começou e Tiririca foi eleito deputado mais votado do Brasil, do mundo, do universo, da existência. Foi o ano em que Bruno deu Elisa Samudio pros cachorros comer. Come cachorro. É. Lembra desse plot? De que Elisa Samudio virou e falou come cachorro. E aí o Bruno foi lá e fez, na verdade? Fez de verdade. É o que dizem, né? Uhum. É, 2010 também foi o ano que a Espanha foi campeã do mundo, que o Príncipe William anunciou noivado com a Kate Middleton, né? Hoje estão felizes para sempre. Também teve aquela barra com os mineiros que ficaram presos lá no Chile, que teve até o filme com o Rodrigo Santoro. Uhum. Né? Também teve essa barra. É, tivemos o terremoto do Haiti, que depois teve que ser reconstruído, né? A galera foi pra lá. E também teve aquela ação lá no Complexo do Alemão, que os bandidos estavam fugindo igual barata das coisas. Lembra também? também. Essa barra foi em 2010. Lembro, e a Globo mostrando ao vivo, o pessoal falando, ah lá, tá correndo, o Globocop em cima, e os bandidos correndo no mato. Aí foi o ano que aquela Ana Paula da Globo, do RJTV, ficou 900 ficou famosa, horas. Né? Ela ficou famosa, foi. Né? Ela ficou ao vivo um dia inteiro na Globo, mostrando a invasão do alemão. Verdade, e foi... O Globo também ganhou um prêmio por causa dessa cobertura, né? Eles ganharam um prêmio do... Acho que foi o Emmy que eles ganharam o Emmy. Ah, é? Foi? Não sabia. Ganharam o Emmy. Maneiro. Legal, então vamos falar de música, né, jovem? Vamos falar de música aqui desse último ano, que em breve a gente vai fazer também dos anos 90, anos 80, 70, 60, 40, entendeu? Vamos fazer os negócios tudo. Mentira. Vou fazer, acho que só a 90, né? Ah, não, gente. Vamos fazer só 2010 em diante. Chega de velharia. De velho já vai sair. Ai. É, a 2010... Madonna, tá viva ainda, que a gente fala de velharia, a gente faz um hit list Madonna, pronto. Meu Deus, music! Em 2000, 2010 foi o ano que aí sim, agora estou certo, que a Katy Perry lançou o Teenage Dream, né? E teve aí três músicas entre o top 10, né? Que foi o California Girls, Teenage Dream, e também tivemos o Firework, né? Que é o hino até hoje, né? O hino da aceitação, né? É, o hino da desafinação, né? A música favorita da MC Melody. Eu amo também, porque eu sempre, quando ouço Firework, eu lembro do Titus, na primeira temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt, que ele fala, você ficou preso, você não conhece as músicas atuais, né? Aí ele começa a cantar pra Kimmy, a Kimmy acha maravilhoso. Não, na verdade ele fala assim, eu escrevi um poema pra você e tal, em homenagem a você. Aí ele vai dar pra ela, tipo, do you ever feel like a plastic bag? Não sei o que. Aí tipo assim, ele bota a letra de Firework, aí ela lê assim e fala, nossa, que coisa linda, obrigada, sabe? Ele é muito aí estranho. Ela tentando entender as metáforas, é maravilhoso. É muito bom. Eu amo esse clipe. Breakable. Tivemos a Rihanna entrando na sua era cabelo vermelho, né? Com Only Girl. E também com Love the Way You Lie, que essa música só é suportável porque a Rihanna está lá, né? Porque, por mais que eu ache o M o Eminem interessante, eu não consigo ouvir as coisas dele, gente. Não consigo. Eu só consigo ouvir aquela lá, o Stan, porque tem a Daido, né? E o Love the Way You Lie, porque tem a Rihanna. Se fosse só pelo Eminem, eu não consigo, gente. Não consigo, desculpa. É mais foda do que eu. Eu até gosto do Eminem, mas eu confesso que não sou, assim, um puta fã e acho ele isso tudo que dizem, mas respeito, né? Coca toda, né? Mas esse ano é um ano bem farofa, vai. Esse ano aí, 2010, eu é amo bem esse farofa. Amo esse ano. É bem farofa, porque a gente tem, ó, primeiro, Queixa Suja, né? Queixa ainda era com cifrão, né? Ainda era com cifrão nessa época. Bombando muito. E não tava preso pro Dr. Luke. É, com o TikTok e com aquela We Are, Who We Are também, fazendo sucesso. Rihanna bombando, com várias músicas. Usher com aquela Oh My God, com Will I Am, né? Foi pra farofa. Exato. California Girls, da Katy Perry, que você já falou. Firework. Que teve a maravilhosa Like a D6 também, que tocou tudo quanto é canto, essa música. Teve o primeiro feat de Rihanna e Drake, né? What's My Name. E teve Pink com música de Glee, né? Raise Your Glass. Teve Bruno Mars também bombando. Enfim, teve muita coisa de música que eu acho que valeria a pena a gente tocar. Esse foi o ano que Bruno Mars surgiu, né? Eu acho que Bruno Mars surgiu em 2010, é isso aí. Com Just The Way You Are e aquela Nothing On You, Baby. Não foi essa que ele surgiu? Isso, que é parceria. É isso aí mesmo, ele surgiu aí. Que eu me lembre, pelo menos. Mas eu não vou tocar Bruno Mars, porque eu não gosto muito de Bruno Mars, desculpe. Nem obrigado, né? Eu acho que, sei lá, como a gente vai ter hit list Katy Perry, vai ter hit list Rihanna, já teve hit list Rihanna, já vai ter hit list uma porrada de coisa, acho que vai acabar sobrando Like a D6, vai, do Far East Movement, não sei. que ah, eu até gosto. Ah, pode ser, é justo. Porque assim, eu acho que queixa essa música que tocou no nosso tocar. Primeiro podcast, né? Nosso primeiro podcast tocou essa música, foi a música de abertura então, do programa. Então pronto, então acho que vai ser a música do Back to Basics, vai. Tipo, música que você vai ouvir e vai lembrar do primeiro programa que o Sasser participou. E é que isso aí. Merda, hein? Em 2000, lá vai fumacinha, quando o logado era mato, tudo aqui era mato, tocou Like a D6 no primeiro programa. Então, de volta às origens. Então tá, e eu vou tocar Kesha, vou tocar TikTok, né? Vou tocar TikTok e a gente volta pra se despedir. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride, like 3-6. Now I'm feeling so. Six. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Estamos de volta agora sim para fazer nossas despedidas aqui desse podcast maravilhoso, podcast animado, né? Sim, a gente fez um experimento, né? A gente quer que vocês digam se vocês gostaram dessa forma que a gente conduziu o programa, de falar das músicas, mas também falar das coisas que aconteceram no país, né? E no mundo. Então, é um experimento, essa é a verdade, né? Já que a gente não tinha um artista em específico para falar, né? Porque quando a gente tem um artista específico para falar, a gente conta a história do artista, conta, né, a trajetória da carreira, como é que foi vendida, como os CDs foram vendidos, fica muito mais fácil. Mas hoje a gente quis fazer um negócio diferente, até pra gente poder sair do lugar que a gente tá acostumado a fazer sempre. E, né, Darlan? E aí, o que você fala aí pra se despedir dessa galera? Cara, eu gostei bastante do programa, eu acho que é um formato um pouquinho diferente do que a gente geralmente faz, mas que é bem válido, porque a gente, ao mesmo tempo que fala de música, a gente consegue relembrar, né, alguns fatos marcantes que a gente viveu há algum tempo e que são legais de comentar. Eu gosto de programa que tenha comentários sobre coisas tipo retrospectiva, vai. Eu acho legal esse tipo de programa. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês fiquem satisfeitos, mas deixem aí os comentários, opiniões opiniões de vocês. Se vocês acharem que a gente pode melhorar de alguma forma na dinâmica ou no formato também, todos os comentários são válidos. E espero que vocês gostem das músicas. Eu me comprometo a tentar fazer uma playlist com as músicas que a gente tocou aqui nesse programa, porque são músicas que eu gosto muito. Então, nem vai ser tão difícil assim fazer uma playlist. Então, eu acho que quando esse podcast sair, talvez já tenha uma playlist aí no Spotify do Logado com todas essas músicas que a gente tocou. E é isso, pessoal. Acho que foi bem legal. Bem diferente do que a gente geralmente faz, mas foi legal pra caramba. Verdade, verdade. Quer deixar as redes sociais, jovem? Ah, pra quem quiser me seguir no Twitter, @generosod, no Facebook da Arlan Generoso, no Telegram atualmente eu mudei meu arroba, não é mais Generosod, agora é Chico Picadinho. Adoro Chico Picadinho. E é isso, Instagram Generosod. Geralmente qualquer rede social sou Generosod, exceto no Telegram agora. Pode me adicionar lá, qualquer coisa a gente conversa. E é isso, um abraço pra vocês. A gente tem lá o nosso Padrim. Pra quem não conhece ainda, dá uma olhada lá em padrim.com.br/logado. E é isso, assine o nosso podcast no iTunes, comenta no post e um abraço pra vocês e até a próxima. Falando nisso, quero dar um puxão de orelha em vocês, que na nossa última edição, né, nossa edição 101, onde nós comentamos alguns assuntos bem relevantes, né, falamos de Pepe Lujo, falamos dos resultados do impeachment, coisa tudo, e não tivemos comentários, né, tivemos 2 comentários apenas, né, isso significa o quê? Que vocês serão punidos em breve, essa é a verdade. Porque o que faz a gente continuar produzindo os programas, estar aqui gravando 1 hora da manhã de uma quarta para uma quinta, sabendo que vamos trabalhar daqui a poucas horas, é porque não, as pessoas vão lá comentar, vão dizer que acharam legal, não sei o quê. Só que vocês não comentam. Vocês não comentam. Se vocês continuarem sem comentar nos programas, em breve ele sairá do ar. É isso. Fica o recado para vocês, tá? É um afago assim no coração de vocês. Se vocês não comentarem, o programa vai sair do ar. Não vou fazer mais, não vou perder tempo. Essa é verdade. Não vamos perder nosso tempo gravando, não vamos perder nosso tempo editando. Você fica sem o programa, porque aí você não precisa comentar. Se já não comenta mesmo, não precisa comentar mais. Né? Olha que beleza. Todo mundo ganha. Win-win, né? Aproveitar aqui para mandar abraço e beijo para as pessoas que merecem. As pessoas que merecem, apenas. Né? Foi Márcio Zanex que comentou na última edição do podcast, como sempre, o nosso membro honorário. E para os nossos padrinhos e madrinhas lindos e maravilhosos, que talvez a gente grave o programa e só mande pra eles. Não disponibiliza pra mais ninguém. Vai ser disponibilizado só pra eles, exclusivo. Vão receber lá na caixinha do e-mail o programa, né? Que são Ana Paula Abreu, Caroline Bosch, Fabiano Costa, Rafael Almeida e Wellington Torso, né? São os nossos padrinhos e nossas madrinhas. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Se você quiser se tornar um padrinho desse podcast, como Darlan disse, padrim.com.br/logado2gs ou em qualquer um dos banners que tem no site, né? Você também consegue se tornar um padrinho a partir de R$1, coisa tranquila, fácil, maruta, né? Eu, Darlan, Léo, estamos na última edição do Sede Noir, né? Estivemos em Brasília, fizemos um Sede Live, estamos lá aconselhando corações aflitos, almas carentes. Então, ouça lá o programa dos nossos amiguinhos da Holding, né? E é isso então, meus queridos. Vamos me seguir no Twitter, no @edu_sasser. E a gente volta em breve para falar da Fall Season e, se Deus quiser, a playlist de Smash. Tá bom? É isso então, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Yes, this means you're sorry. You're standing at my door. Guess this means you take back all you said before. Like how much you wanted anyone but me. Said you'd never come back, but here you are again. 'Cause we belong together now. Yeah. dysfunctional. I really shouldn't miss you, but I can't let you go.